paixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder. Autor da salvação, Jesus, amor.